de uma semana que eu fico na campana. Doido pra catar a mansão da dona Zana. Dizem que lá tem grana, do tipo não me engana. Cada dia da semana ela cola com bacana. Louça de porcelana, aí minha mente inflama. Só de pensar na grana, o cofre já me chama. Aqui estou eu, numa tarde de domingo. Cruel, selvagem, monaipe de mendigo. Garrafa de vinho, um saco de lixo, bobino ofensivo. Eles pensam isso, 3h30, abro o portão automático. Aí é que eu começo o meu esquema tático. Vai na fé, vai na fé. Vai na fé, não na sorte. Bobino ofensivo é o que eles pensam. Que é louco e atrevido, K380. Colei do lado, fingindo tá chapado, pedindo um trocado com mó cara de assustado. Sai pra lá, seu noiado, seu louco, seu retardado. Aí saquei e gritei, vai, tá enquadrado. Vamos, não reage, cai pra dentro, porteiro. Essa é a hora, começou o pesadelo. Ninguém grita, nem pisca, nem chama a polícia. Olhei pra fora e vi chegar um entregador de pizza. Não se cuida, fica sossegado. O entregador de pizza é meu aliado. Caiu pra dentro no pique de entregador. A senha do cofre, a Zana vomitou. Pega esse dinheiro, põe na caixa da moto e some. Nós ganhou na loto, tudo é tudo no seu nome. Cuidado com os gambecs, eles pegam, arranca o couro. Some daqui que essa pizza vale ouro. Ei, truta, não demora, não fica aí sozinho. Os gambé adoram boca aberta do vizinho. Se ele perceber que a casa tá esquisita. Lamentável, vamos aí, vai chover de polícia. Vai chover de polícia. Vai chover de polícia. Vai na fé, vai na fé. Vai na fé. Amarrei todo mundo e tranquei no banheiro. 30 minutos e acabou o pesadelo. Saí pra rua, tava tudo normal. O piloto de fuga aproveitou e me deu um sinal. Colei do lado, do tipo não quer nada. E falei, vai, toca direto pra quebrada. Dispensei o ferro e o capuz pra não dar sopa. Aproveitei dentro do carro pra trocar de roupa. Cada sinal vermelho que eu parava eu tremia. Não sei se era de medo ou se era de alegria. Deixaram uma mensagem no meu celular, com a hora e um local pra gente se encontrar. Foi dois palitos pra eu trombar meus parceiros. Catei minha cota e cada um com seu dinheiro. Fui pro banheiro pra poder tomar uma ducha. Aí pensei, hoje a princesa virou bruxa.